Você me beijava no meu colo e rebolava. Meu corpo era assim, minha razão renegava. Tentava sair, mas eu me conectava. Nós dois juntos era perfeito. Total cumplicidade. Tinha muito tesão, mas também tinha lealdade. Tudo muito estranho, tudo diferente. Tudo muito louco, tudo muito envolvente. Seu corpo é quente, o beijo apaixonado. É Deus sobre tudo, amar e ser amado. Tenho a metade da sua ilusão, mas confesso, é muito forte a nossa conexão. Você traz alegria, paz e esperança. Também vem no meu colo e rebola enquanto dança. Eu e você, de frente pro mar, enquanto rola um rap, rola um sexo ao luar. Eu e você, de frente pro mar, seu corpo é uma escultura que reflete no luar. Tenho vários sonhos, quero te mostrar. Vários desses sonhos vamos realizar. Vou te mostrar o poder de um grande sonho. Diminuir o caos no mundo. Questionar o que me oponho. Vamos viajar sem sair do lugar. No mundo rodar com a força do pensar. Nosso lance é claro, verdadeiro e forte. Energia da alma, muito mais que sorte. Não vou negar que é um tesão que me deixa louco. Essa é sua intenção. Finalizar o nosso esboço. Cê chegou de mansinho, construiu felicidade. Vamos criar nosso ninho, a nossa liberdade. Sente essa energia, olha esse visual. Senta na batida, que queima esse natural. Eu e você, de frente pro mar. Enquanto rola um rap, rola um sexo ao luar. Eu e você, de frente pro mar. Seu corpo é uma escultura que reflete no